Com os estoques da vacina pentavalente comprometidos desde maio de 2019, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina recebeu 27 mil doses da vacina do Ministério da Saúde Federal na última sexta-feira, dia 10 de janeiro. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o secretário municipal da Saúde, Dr. Júnior. Secretário, Gaspar chegou a receber parte dessas vacinas que vieram para Santa Catarina? Bom, Gil, Gaspar recebeu já ontem algumas doses das vacinas. Estamos entregando nas nossas unidades, provavelmente até no final dessa semana, semana que vem, estaremos com todas as unidades já com a vacina para poder aplicar. Deixa salientar a toda a nossa comunidade que a parte de vacina ela é toda vinda do Ministério da Saúde Federal. Então, quando há falta, não é o município que deixa de comprar ou deixa de fabricar. A gente precisa do Ministério da Saúde, onde o Ministério distribui a parte de vacinas para todo o território nacional. Secretário, quais doenças são prevenidas com essa vacina pentavalente? Bom, Gil, a pentavalente, o nome já fala, penta são 5 doenças, tá? Então é difteria, tétano, coqueluche, a hepatite B e a influenza tipo B, que ela é responsável por infecções nariz e garganta. Secretário, agora existe uma expectativa de vocês para receberem novas doses para o município? Com certeza, Gil, porque essas doses que chegaram para a gente vai suprir mais ou menos de 50% a 60% da demanda que a gente precisa. Então, nós estamos com várias crianças, essa vacina é aplicada nas crianças de aos 2 meses, 4 meses, 6 meses. Então, são 3 doses. Nós estamos com muitas crianças para ser aplicadas as doses. Pode ser que essas doses que chegaram, a gente não consiga contemplar todo mundo, mas eu acredito que no mais tardar, no mês de fevereiro, a gente vai conseguir estar vacinando todo mundo. As mamães que precisam de orientação sobre essa vacina deverão procurar pelas unidades de saúde dos bairros. Com certeza, Gil. Provavelmente a própria unidade de saúde recebendo as doses vai estar ligando para as pessoas que estão na fila de espera, né? Mas mesmo assim, aqueles que não receberam o telefonema, que procure a unidade que vai estar suprindo a sua necessidade da vacina. Secretário, nessa segunda-feira, dia 13, a Secretaria Municipal da Saúde voltou a atender normalmente com todos os serviços oferecidos para a população. Sim, Gil, voltamos com força total, né, com todas as nossas unidades de saúde abertas, né? E tivemos o plantão de final de ano com a unidade do centro, onde nesses dias foi feito, quase 5 mil pessoas foram atendidas, um total de 4.938 procedimentos de enfermagem, incluindo teste de pezinho, curativos, verificação de pressão, glicemia, entre outros. Foram aplicadas 681 doses de vacina. Os atendimentos domiciliares também não foram suspensos, 46 famílias receberam a visita da equipe do serviço de atendimento domiciliar. O SAD também contabilizou 79 sessões de fisioterapia e 343 procedimentos de enfermagem domiciliar. Bom, Gil, prefeito Kleber, ele nos orientou e sempre nos deixa bem à vontade para a gente trabalhar, para que a gente este ano conseguisse colocar um médico a mais na unidade de saúde, para a gente conseguir fazer todos esses procedimentos e não deixar o nosso hospital sobrecarregado. Então tivemos o número de atendimentos no hospital, um número normal. Não tivemos aumento e nem diminuição do número de atendimentos no hospital, mas também não tivemos um aumento muito grande, então conseguimos manter a média de atendimentos no hospital e quem precisou de atendimento no centro também foi muito bem atendido. E os programas direcionados à saúde da família continuarão sendo a ser aplicados nesse ano? Com certeza, Gil. Estamos esse ano, recarregamos as baterias agora no final do ano. Estamos agora prevendo para o início do ano um grande número de cirurgias. A gente pretende eliminar um grande número da nossa fila de cirurgias, principalmente de vesícula e de hérnia, que a gente tem um número grande de cirurgias. Então, provavelmente agora, fevereiro e março, a gente deve fazer um grande número de cirurgias. E todos os nossos processos, as unidades de saúde, todos trabalhando a todo vapor para poder atender cada vez melhor a nossa comunidade gasparense. Ok, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil. Obrigado à Rádio Sentinela, mais uma vez sendo amiga da saúde de Gaspar. Nós conversamos com o Dr. Júnior, secretário municipal da Saúde de Gaspar, nos falando sobre a vacina pentavalente e também nos dando detalhes sobre o retorno das férias no ano de 2020 na Secretaria Municipal da Saúde. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.